Seção 1. De Fábulas de Esopo, volume 1. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Galo e a Pérola, de Esopo. Andava o galo, engravatando num monturo, para achar migalhas ou bichos que comer. E acertou de descobrir uma pedra. Então, ó pedra preciosa, ainda que em lugar sujo, se agora te achar um discreto lapidário, te recolhera. Mas a mim não me prestas. Mais caso faço de uma migalha, que busco para meu sustento, ou dois grãos de cevada. Dito isto, a deixou e foi por diante engravatando para buscar conveniente mantimento. Moralidade. Os nécios, desprezando os documentos proveitosos e doutrina moral que debaixo das fábulas se encobre, fazem o que fez este galo. Buscam coisas baixas, cevada e migalhinhas, convém a saber a casca das coisas e as histórias deste livro, e desprezam a pedra preciosa da doutrina que nelas Esopo nos quis ensinar. Para que nós não sejamos do número destes, vamos de cada fábula tirando uma lição moral, tocante ao bom governo de nossa vida. Fim de O Galo e a Pérola.